do que as lágrimas nos olhos de um sofredor. Por que o ódio e não o amor? A dor é uma piada, a fome é uma doença lastrada. Um gole de vinho para acalmar os nervos. A derrota, o sofrimento, será um pesadelo. No submundo onde estou, sobrevivo sem saber se vou. O que mudou do que eu era, continuo sendo o que sou. O mesmo guerreiro, narrador, remador, rimador, sei lá como classificam. Um DJ que faz squash ou o MC que canta o rap. Como classificam um soldado exterminador que cola na favela colocando terror. Mas aí, se aqui é zona sul, zona sul, não devo nada pra ninguém. Porque as lágrimas nos olhos de um sofredor. Porque o ódio e não o amor. A dor é uma piada, piada, piada. A fome é uma doença lastrada, lastrada. Porque as lágrimas nos olhos de um sofredor. Porque o ódio e não o amor. A rota enquadra, mata, a vítima esperneia. Estilo aquela lá, rota, rota, meia, meia. De novo, conexão do morro, na ginga, na gíria. Daqui ninguém nos tira, a justiça é feita pelos justiceiros. Que ao decorrer do tempo levou uma pá de parceiro. E eu continuo sendo o mesmo maloqueiro que corretamente corra atrás do meu dinheiro. Filosófico, é claro, é lógico. R.A.P. o diagnóstico. Firmão, firmeza, alô, alô. Falou, falou e nem me viu, quem diria? Brasil, país, periferia. Sol, chuva, predadores na curva. Quem caça assunto, vira presunto. Tô turvo, não enxergo, quase cego. Bando de cuzão esperando um irmão pra explodir o cérebro. Eu falo sério. Porque as lágrimas nos olhos de um sofredor. Porque o ódio e não o amor. A dor é uma piada, piada, piada. A fome é uma doença lastrada, lastrada. Porque as lágrimas nos olhos de um sofredor. Porque o ódio e não o amor. A rota enquadra, mata, a vítima esperneia. Estilo aquela lá, rota, rota, meia, meia. Eu mandei um salve de salvação. A guerra não acabou. É o fim perto do fim. Eita, mundo bom de acabar. Pra recomeçar tudo de novo. O chapéu mata mais que os polícia. Deve tá de chapéu atolado. Vacilou, deu um pé, foi cobrado. Foi às ruas quem me ensinou, estendeu a mão. Aprendi muitas coisas com meus irmãos que hoje não se encontram no planeta Terra. Foram embora se protegendo dessa maldita guerra. Sem árvores, sem flores, tá indo embora a natureza. O mundo sem cor substituiu a beleza. Mas que o mundo acabe, eu quero é que se lasque. Pra todo mundo, não só pro moleque que fumou crack. Todos iam morrer igual, sem essa de média, alta classe social. Porque as lágrimas nos olhos de um sofredor. Porque o ódio e não o amor. A dor é uma piada, piada, piada. A fome é uma doença lastrada, lastrada. Porque as lágrimas nos olhos de um sofredor. Porque o ódio e não o amor. A rota enquadra, mata, a vítima esperneia. Estilo aquela lá, rota, rota, meia, meia. Trabalhar e deixar de ser notícia. Se liga, sangue bom. Tem que trabalhar e deixar de ser notícia. Se liga, sangue bom. Tem que trabalhar e deixar de ser notícia. Se liga, sangue bom. Tem que trabalhar e...